pode pá, que é isso mesmo. Aqui nós fecha fechando, pega descendo, pipoca e cuzão. Pega andando sem pagar de sugestão. Bang é esse mesmo. Sintonia as cadeias que o BA Ribeirão Preto. RP Senado Louco, BDM tem os fiel. Que veste a camisa, mas não bebe do seu pé. Não vou dar os passos maior que minhas pernas. Não vou pagar de pão pra não puxar 10 anos de testa. Se o bang tá molhado, paciência é a chave. Dá uma boca, é CX, vai CTS na atividade. Abra cadabra, kamikaze na bagaça, quebra banca. Por nós mais de 1 milhão contra nós. Perdi as contas, sem massagem pra comédia que não segue ao pé da letra. Moeda de fita errada não rende na mão de cagueta. Que deselegância é essa? Azeda o moio. Que deselegância é essa, irmão? Suja a água dos outros. Então, bonitão, na facção é disciplina. A tag é PJL, PJL é nossa sigla. Na contenção com a torre, sintonia no bang. Na rua é a mesma pegada, zicou, jorrou o sangue. Sepulcro fulminante, pois deu palha na missão. Pagou de simpatia, testou a febre dos ladrão. Pode pá, que é isso mesmo, forte abraço não. Adeus, filho da puta, subiu que nem balão. Entendeu a fita, de qual que é dessa porra? Pra quem já adiante afirma, é azeda a bagaça toda. Pião de vagabundo não termina no pátio, muito menos no X, na psicóloga dos ratos. Termina no Civic, na XT, nas palco, no Mococos Quilão. Base no Pes, neve no prato. Whisky é uma demba, cardias puta no meio. CX, ICTS, pode pá que é isso mesmo. Pode pá que é isso mesmo. Pode pá que é isso mesmo. Pode pá que é isso mesmo. Pode pá que é pra nós, que é P de perifa. Não P de pilantra, que corre com os polícia. Puta que eu pariu, o povo é nós, boy é boy. Os guerreiros solta a voz. É nós, é nós. Linha de frente quando explodiu essa porra. Que descolaram que na perifa não tem trouxa, tem guerreiro, tem os corre. Os moleque que explode a cabeça do gerente pra ver a senha do cofre. Trabalhador, digno de respeito. Não sofredor, não profetizo sofrimento. Só progresso, sucesso, saúde e vida. Um alvará de soltura, um advogado na família. Aí sim, bom dia pra nós sorrir. Foi o tempo ruim, é hora de ser feliz. Já vi muita treta, agora não. Perifenóis nas quatro estação. De ano a ano, minas e manos. De RP a UBA, miliano. É nós que tamo, e por que não dizer que é nós que tá? Se o presente é o futuro quando o amanhã chegar. De SP a MG, de RP a UBA, WP é nós por nós. É isso mesmo, no veneno, perifa 100%, Ananias fala mesmo. Pode pá que é isso mesmo. Pode pá que é isso mesmo. Pode pá que é isso mesmo. Pode pá que é isso mesmo. RP é o BA. Pode pá que se pá. Salve VDM, salve facção São Bené. Salve Parque dos Monstros, Boladões do Corredor. Barrabás, Tomé, Kimba, Bozin, Tio, Marcelo Zé, Nego K.O., Reine, Bimbim, Gordinho da Sandeiro, Santista, Tizil e os Firma. Pode pá que é isso mesmo.